Okay. A face oculta se revela. Por vaidade a gente mesmo se cancela. Se vigia no meio da pandemia. Picuinha, atrasa a vida, atrasa o lado, atrasa um dia. Só tem força quando é nós contra nós. Na frente do opressor, baixa a cabeça e perde a voz. Muita disputa, no momento que precisa de unidade. Preciosa irmandade pra alcançar equidade. Bora. Os pretos tem que tá unido. A gente é maioria, só que separado nós tamo fudido. Ninguém é mais que ninguém. Assimilar. Tem uma força que nos une, tem que tá leve pra sentir. Sem inveja, sem rancor, honrando a nossa cor. Respeitabilidade entre nós aonde for. Infelizmente tem pessoas que atrapalham. Aquelas que organizam, articulam e trabalham. Sem enfraquecer, sem desmerecer. Se comunicar pra unificar. Traz aprendizado. A nossa junção é uma ameaça. Tá na nossa lei. Tá na lei, tá na lei. Tá na lei, tá na lei. Não gostamos de briga, mas tem uma coisa que muito me intriga. Pessoas nem me conhecem, já me tem como inimiga. Errado. Estranhamento que causa afastamento. A máscara que cai a cada acontecimento. Sim. Vai vendo, vai decorando. Tome nota, tamo junto é mais que frase. Seu sentido é que importa. Fecho. Escolha com cautela sua referência. Pode ser decepcionante como consequência. Certo. Eu vim do gueto e aprendi que o respeito entre nós tende a produzir um outro efeito. Sei, ninguém é perfeito, mas para o povo preto é importante nossos laços para desatar os nós. Sem falsidade, com amor, sem mancada. Um desmerecendo o outro não leva ninguém a nada. Humildade e atitude nos caminhos que andei, eu aprendi, tá na nossa lei. Sem enfraquecer, sem desmerecer. Se comunicar pra unificar. Traz aprendizado. A nossa junção é uma ameaça. Tá na nossa lei. Tá na lei, tá na lei. Tá na lei. É. Tá na lei. Tá na lei. Hey, hey. De um lado um prejuízo de milhões, do outro um plano estratégico que lucra bilhões, batendo recorde de pontos nos picos de audiência. Do outro quem desaponta sofrerá as consequências. Resultado da inconsequência, não dá nem pra defender, pois foram várias na sequência. Quem sou eu pra tacar pedra, quebrar a própria vidraça? De longe eu tô escutando o aplauso dos reaça. Humilha um dos nossos, não é coisa que se faça. Tem gente que vai ao extremo e o limite ultrapassa. O júri da internet é o linchamento da praça. O jogo veio pra rua e a família sofre ameaça. Famosa manipulação em massa, não pegaram a visão. A luta perde com a nossa divisão, não me engano. Não sei que nunca sentiram a nossa falta. Essa casa só tá cheia de preto porque viramos pauta. Sem enfraquecer, sem desmerecer. Se comunicar pra unificar. Tá na nossa.